Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes, just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com a presença do articulado Magaren. E também com a presença do enciclopédico dos brinquedos, Éder. Também com a presença do colecionador Mike. E também contamos com a superior presença do infernal Mônio. Quantas ofensas, uma única frase. E como sempre, reunidos aqui, graças aos esforços daquela figurinha não muito colecionável, que é o Eric. Tá reinando insultos aqui, né? Mas são velados. Preços na teia do Eric. E hoje nós nos reunimos aqui para bater um papo sobre vários action figures, barra hominhos, barra brinquedos. Não, barra bonequinhos. Se vai chamar de action figures, eu tô saindo, tchau. E a gente chamou o Éder, né, que contribui... O Éder é conhecido nesse meio aí de colecionismo, né? É, já sou um macaco velho, Joel. Então vamos lá. Então, primeira coisa, o Magaren puxou aí na apresentação, action figure barra versus, eu diria, né? Hominhos. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bonequinhos. Bonequinhos. Ó, pra mim é bonequinho, sempre foi, os meus pais sempre falaram, poxa vida, você só brinca com bonequinhos, então... Mas vou ser o do contra, vou falar figuras de ação. Pronto. É, lembrando que o motivo do nome Action Figures é justamente por ser articulado, né? Tem os. Na verdade, o nome é pra não falar em boneca, porque a turma achava mal que era brinquedo de menina. Não, eu falo assim, o termo que surgiu, sei lá, anos 70, mais ou menos? Eu acho que é, né? Precisamente 1968, porque esse termo surgiu justamente, a afirmação tá correta, para não chamar de boneca mesmo, porque a primeira, considerada a primeira action figure foi o G.I. Joe, o primeiro G.I. Joe, no Brasil, vulgo Falcon. Olhos de águia? Não, foi. O Olhos de Águia é uma evolução. É um upgrade do primeiro. A primeira versão foi em 68, se não me falha a memória. E quando a Hasbro lançou essa primeira peça, não havia nenhum produto similar no mercado. Só existiam as figuras que eu chamo de figuras estáticas, sem articulações móveis, né? Os bonequinhos mesmo. Então, o que acontece? Que o americano chama de Toy Soldier. O que acontece? Como não tinha um denominador do produto, para não chamar de doll, que era o termo usado realmente para boneca, né? Doll boys ia ficar meio esquisito. Um pouquinho, né? É, o que acontece? As quatro primeiras figuras de G.I. Joe eram as Forças Armadas Norte-Americanas. Então você tinha o soldado, que era o Action Soldier. Você tinha o marinheiro, o Action Mariner, o Action Sailor. O Action Mariner, que era o fuzileiro naval, que tem a quarta Força Armada lá. E a Força Aérea, que era o Action Pilot. Então, desses termos, Action Pilot, Action Soldier, surgiu o termo Action Figure, que passou a ser utilizado por todos os fabricantes para denominar figuras articuladas para meninos. Tá vendo? Monocultura, gente. Eu não tinha todo o background, mas eu tinha noção básica, tá vendo? É um começo já. É assim, essa discussão que tem hoje em dia, que tem gente que não aceita que fale action figures e vice-versa, né? Não aceita que fale hominhos, não sei o quê. É a mesma coisa de quadrinhos e gibia, né? Tem gente que odeia. Gibia eternamente. Tem gente gibia é doce de amendoim, desculpa. Não importa, gibia eternamente. É, gibia era o nome da revista, né? Que popularizou essa. Mas também é o doce. Mas assim, é uma discussão meio... desnecessária, né? Total. Totalmente. Não. É pra biscoito e bolacha. Se não, muda completamente o sentido do produto. Como assim desnecessária? Então, assim, eu sou meio peixe fora d'água nesse assunto, porque eu não coleciono action figures barra bonequinhos, etc, né? Por enquanto. Mas o meu é... Eu acho que é mais questão de espaço do que de vontade, sabe? Ah, mas quando você tiver espaço, então, vou levar pro lado negro da força. O lado negro do colecionismo, ué. Resistir é inútil. É, exato. Você então, vai ser assimilado, meu querido. Ah, pois é. Então, assim, hoje eu vou ser meio que orelha no programa aqui e vou ficar fazendo as perguntas de gente que não conhece nada do assunto. Mas eu acho que pra começar aqui, eu posso perguntar pra cada um de vocês como que vocês começaram a colecionar, o que vocês colecionam hoje, né? Apesar de a gente estar falando num programa de um site que é do Homem-Aranha, a gente pode estender isso aí pra tudo, né, que vocês colecionam. Não tem que ficar limitado a Homem-Aranha e Marvel, não. Então, existe o Mike... Mike, pode começar aí. Eu sempre, na verdade, assim, quando eu comecei a colecionar os quadrinhos, né, minha resistência em começar a colecionar action figure era justamente o preço, né, que na época, pra mim, isso em 97 era meio salgado, né, não cabia muito no bolso essa questão de colecionar action figure. Mas em 2007, num amigo secreto da empresa, como o pessoal sabia que eu gostava desse tipo de coisa, eu ganhei meu primeiro Marvel Legends, que foi o Pyro, né? Na caixa lacrada, bonitinho. Aí eu falei assim, agora sou forçado a continuar, né? Porque aí eu comecei a ver foto na internet, ir atrás, descobri a questão do Luz, né? Porque até então os que eu via nas lojas de brinquedo aqui, tipo, de brinquedos, Re-Rap, essas coisas, e eram bem caros, né? Todos mais de R$100. E aí foi que eu descobri as versões Luz no Mercado Livre, que aí eu vi a coisa em torno de, sei lá, R$30, R$50, R$70. Só? E aí foi aí que começou. Só um negócio. Explica pro pessoal o que é luz aí. Que... Não é loser, ah, não, sim, né? Detalhe. Luz é a figura aberta, a figura fora da cartela. A figura tecnicamente usada. Às vezes ela não é tecnicamente brincada, ela é usada só para exposição. Então ela está em perfeito estado de conservação. Mas o pessoal chama de luzy, o termo, que é usado pelos americanos. E aí acho que 90% do que eu tinha de Marvel Legends veio tudo assim. Foram pouquíssimas peças em que eu consegui elas lacradas, né? E... Só me fala, inclusive, só me fala que depois que você comprou, você transformou ela em Lucy, por favor. Não me fala que você deixa na embalagem. Não, inevitavelmente ela se tornou Lucy depois que chegou na minha mão. Principalmente porque o Marvel Legends, não sei, o Eder pode corrigir, mas eu acredito que o Marvel Legends que começou com a questão das figuras buff, né? Que são os Build a Figure, né? Onde cada peça, cada action que você comprava vinha com uma peça pra você construir um outro personagem. Né? Então era meio difícil você conseguir deixar um Marvel Legends lacrado, né? Porque você construía. Eu lembro que os primeiros eram Galactus, o Sentinela, né, que eram figuras grandes assim mesmo, né? Hoje as figuras baixas, elas são personagens pequenos também, né? Acho que hoje uma série do Legends veio com a Jubileu pra você montar. Mas os primeiros eram só personagens grandes, assim, o Massacre, né, o Gigante lá, o Hank Pym, né, como o alter ego do Gigante. Cara, mandar e aí foi assim, comecei... que você toma como colecione, né? Pois é, também. Eu gostava muito dessas figuras grandes, né, do Marvel Legends. O problema é o tamanho, que... o problema é se a Jubileu. Vocês sabem que eu tô na conversa errada, então, né? Por quê, mano? Coleciono porcaria nenhuma. Então, Mônio, por favor. No máximo, tô começando uma coleção de primeiros itens de coleção. Serve? Disserte sobre o assunto, por favor. A básico, saiu a coleção lá da Igomosa Marvel, eu comprei o Homem-Aranha. Saiu da DC, eu comprei o Batman. Saiu o xadrez do Star Wars, eu comprei o Darth Vader. Saiu o xadrez da Marvel, eu comprei o Homem-Aranha Bispo. E assim, eu só tenho os primeiros. E nem são action figures, tá vendo? São estáticas. Mas você tem outras coisas aí também, né? Apesar de não ser muita coisa, mas você tem algumas coisas. Ah, sim, tenho tudo coisa solta, né? Tem o bonequinho do Capitão América que quase não se mexe, do Homem-Aranha. Mônio tá quase igual eu, então, porque eu tenho duas daquelas Select da Marvel, né? Uma que eu acho que é Legends, que eu ganhei também. Acho que a única coisa que tem a mais são as miniaturas da Eagle Moss lá, que eu assinei, sei lá, tá em qual, Magali? No 70 e alguma coisa? É uma bela coleção. Isso, por aí. É. O mais próximo de coleção que eu tenho é o Super Mario que vinha no McDonald's. Legal, mas é legal. Então, esse eu tenho todos. Essas da Eagle Moss, eu tô com até o que tá saindo agora, que é 70 e alguma coisa, e talvez eu vou ter que dar uma parada no meio do ano, mas acho que é a coleção maior que eu tive. Essa eu sempre tive muita vontade de ter, cara. Aí eu olho pro meu Olerite e lembro que eu não posso. Eu lembrei agora que a Planeta de Agostini lançou de Star Wars uma vez de chumbo. Eu tinha umas, devo ter umas 20 ou 30 também. Mas... É, a Eagle Moss, a última que saiu foi a Viúva Negra número 72. 72? É, eu acho que 72. Não sei se já chegou pra mim ela, apesar que quando esse programa for ao ar, com certeza já vai ter chegado. É, a número 72 foi a Viúva Negra, isso das regulares, fora as especiais. Pois é, deixa eu... Vamos falar das especiais, não que eu vou começar a chorar aqui. As especiais da Eagle Moss tem um problema, que lá fora tem as specials e as mega specials, né? E as duplas. E as duplas. E as duplas. E as duplas, é verdade. E assim, as mega specials são Galactus, Sentinela e tal, que são maiores. Sim. E tem as specials, que é tipo Rhino, Hulk, que só é um pouco grande, mas não é gigante. E aqui no Brasil tá saindo tudo no mesmo preço, né? Tudo no máximo. Sim, sim, sim, uma vantagem. É vantagem, porque se no Brasil fosse sair diferente, as mega specials seriam mais caros, né? Não as specials mais caras. Mas voltando, ó. O Vigia, acho que é uma das que saiu mais legais, eu acho, assim, do que Vigia é o Mega. Brasil, pelo menos Vigia. Vigia Mega, é. Saiu muito legal o Vigia. Eu tenho ele e o Sentinela. Eu não também sei se o Mega. Não lembro se eu peguei o Hulk. E o Abominável, que veio pra quem assinava. Assinatura. O Hulk não é aquele que você tentou pegar duas vezes você foi ver, tinha acabado lá na Eagle Moss. Eu acho que foi, viu? Agora tem sobrando. Mas, Magaren, você, como é que você entrou nesse mundo dos hominhos bonequinho. Então, eu sempre fui meio criança. Cresci, mas a idade mental continuou lá nos 5, 6 anos. Quem me conhece sabe. Mas eu falei num Trip View passado aí, tá? Quando a gente comentou sobre uma das Spider Super Histories, que o meu avô tinha uma barraquinha naquelas quermesses de dar tiro em bonequinho, sabe? Uhum. Aí eu brinquei com... Eu ficava brincando com os que ele usava de alvo. Aí sempre tinha bonequinho sem um braço, sem uma perna, sem uma cabeça. Era um show de horrores aquilo lá. Eu lembro que a primeira figura... Olha eu quase indo pro lado negro da face. O primeiro bonequinho... que eu tive, do Homem-Aranha, foi a versão de pobre daquelas da Gulliver, que vinha num saquinho com um monte. Na época eu nem sabia quem diabo era cada um, tinha um falcão lá, que pra mim era o Homem-Águia, e a gente brincava. É isso que o Mônio falou uma vez, que só o surfista prateado que ficava bem, né, porque isso, tava certo, porque ele tinha uma prancha. O bizarro desses bonequinhos, cara, que eu conheço, todo mundo que eu conheci, né, na infância que tinha um bonequinho do Visão e ninguém sabia quem diabos era aquele bichinho. Pois é, pior que eu e meu irmão, quando a gente brincava de fazer filme, fazer historinha, de sair na porrada. Não sei porque cara d'água, o Visão pra mim era mulher. Não sei. Era a Serpente da Lua? Se eu não conhecia o Visão, imagina ser a Serpente da Lua. Pois é, né? Aí minha mãe, na época, comprou, como era eu e meu irmão, ela comprou, não sei se eu falo. Ah, vou falar que é da série de 66, eu respeito. O Ken, tá bom. O Batman. O Batman e o Robin, que tinha com o Batmóvel azul. Era Super Powers. Do Super 1986. Powers. Exatamente. Tinha aquele Batmóvel azul grandão que tinha umas arminhas pra soltar. Eu gosto até hoje daquele. Pena que eu não tenho mais. Nem o Batmóvel, nem nada. Eu tive o Batman e o Darkseid, cara. O que é engraçado é que um tempo atrás eu vi num site de brinquedos falando dessa coleção. E eles falam que o Darkseid era o único que tinha pilhas porque acendia o olho. E não era pilha, cara. Simplesmente o mesmo plástico do olho tinha uma abertura na cabeça. Então batia luz ali e o olho parecia que iluminava. Sim. Nossa. E a molecada de hoje achando que tinha pilha porque o olho acendia. Não, senhores, os brinquedos eram mais pobres naquela época. Pois é, né? Quando o Mônio era criança, praticamente não existia pilha, inclusive. Exatamente. Exagera. Eu já acharam uma pilha lá na Grécia Antiga? Você acha que minha infância foi onde? Na Grécia Antiga. É, e hoje em dia, Magarin, qual que é o seu foco? Então, não, antes de eu falar da coleção, eu tava procurando as imagens aqui, deu uma nostalgia que eu achei o helicóptero do Capitão América que eu tinha quando eu era pequeno também. Eu e meu irmão tinha dois. Mas tinha uma infância Playboy, mano, ó. Era um por ano, pô, tá pensando o quê? Como era pro meu irmão? Tenho 36 e até hoje não tive. Veja. E aqui, você tinha aquele justiceiro pistola também, não? Não, aquilo lá não. Nossa, lá é um perigo lá. E nem o Batman pistolinha de água lá também. Imagens do post aí, dessas maravilhosas figuras de ação. E nem aquele Batman estranho. Tá brincando, essa é uma imagem aqui. Eu vou pôr uma imagem aqui, Mônica, que vai estar na vitrine do Batman. Então, hoje em dia, eu compro mais, além dessa da Eagle Moss que eu comecei, eu compro mais boneco, mais do da Marvel mesmo. Pego daquela coleção do Marvel Infinite, que eu acho bonito, legal. Eu tenho todos os aranha, menos os... Pelo menos os aranha que importam, né? Eu só não tenho o da Fundação Futuro e o do Puxa-Saco de Ferro lá, porque quem se importa. O Infinite, você fala, é do, dos Universe. Isso, isso. Essa é a continuidade de Marvel Universe. É, exatamente. Pequenininho. Tem um ou outro Legends aqui, aleatório, que eu comprava na época... Tinha a série 94, aqueles falsificados que era quase igual, era melhor que o original da Hasbro, da era Showbiz, né? Toy Biz, eu acho. Toy Biz, que tinha da série de 94. Eu tenho vários daqueles. Ah, verdade. Aqueles essas action figure pirata eram uns piratas muito bons comparado com as coisas que tem hoje, né? Os action figure pirata de hoje. Tinha, eu tenho vários, tenho. Se você comparar com essas Invin, tem uns que não deixa nada de ver. Tem articulação. Não tem, mesmo. Tem um Venom que abre a boca. Você aperta as pernas dele, ele abre a boca. Perfeito. E eu coleciono isso. Aí tá tudo aqui jogado. Eu acho que eu tinha. Eu falei que eu tinha Marvel Legends. Eu acho que eu tenho é Marvel Universe, né? Legends não. É aquela menorzinha. O Universe é isso. Escala 3/3/4 ou 3.75. É, então, acho que é essa mesmo. Deve ser isso. Tem 10 centímetros de altura. Eu tenho quase certeza. Eu ganhei de amigo oculto aqui do próprio Arachnofan mesmo, uma vez que a gente fez. Sim. Que o Vinícius. Foi o Vinícius que me deu. Inclusive, um deles também eu ganhei de alguém do Arachnofan, não lembro de quem. Que é o Homem Vergonha. Não lembro de quem. Deve ser irrelevante. Eu sinto uma certa maldade emanando do Magaren nessa hora. Eu entregue em mãos, olha só. Agora eu tô com. Eu acho que é o momento da maioria ficar com um pouco de vergonha. Apesar que o Mike tem coisa pra caramba também, né? Mas. Éder. Por favor. É que existem colecionadores e existe o Éder, né? São duas coisas diferentes. É tipo o Galactus, né? Assim, do... Eu conheço colecionador. Exatamente. Muito mais coisa, muito mais quantidade do que eu. Eu acho que o importante não é o quanto você tem, mas o que você tem. Te agrada, te faz feliz, isso que é o fundamental. A quantidade, ela vem naturalmente com o tempo colecionando, isso é um fato. E eu tenho mais coisas, acredito, porque eu coleciono há mais tempo que todo mundo aqui. É o único motivo. Bom, eu comecei a colecionar, mesmo adulto, já em 92. Curiosamente, eu comecei graças ao Homem-Aranha. Olha só. Na época, surgiram as primeiras figuras do Batman, da linha The Animated Series, aquela série animada do Bruce Timm, a Estrela trouxe a linha derivada produzida pela Kenner para o Brasil. Eu achei bacaninha, porque na verdade assim, eu sempre gostei de bonequinhos, como para não contrariar. Desde criança, eu brincava, eu tinha Forte Apache. Essas figuras da Gulliver, que o pessoal está citando aí... eu adorava, era a única coisa que existia. O pessoal fala assim, é figura de pobre. Eu discordo, não é que é figura de pobre. É uma época que brinquedo era feito para criança. Não existia o conceito do brinquedo colecionável que existe hoje, né? Não, só uma coisa, eu falei figura de pobre porque tinha a versão mais oficial, que era colorido, com as cores dos personagens. Que era a versão de pobre que vinha um saquinho. Mas mesmo as divininhas eram acessíveis. Não era um preço tão absurdo assim, né? O que era caro mesmo, que eu lembro, foi na década já em 86, quando veio o Super Powers da Estrela, que aí já era um brinquedo mais caro mesmo. A Estrela sempre teve brinquedos caros, até hoje, não tem jeito. Enfim, então eu sempre gostei. Eu tinha meus brinquedos na infância e tudo mais, mas eu tive uma desilusão na minha vida chamada Irmão Mais Novo. Que acabou... Fala assim, pô, eu sou o caçula. Ah, meu querido, o caçula sempre leva vantagem, mas enfim, o caçula, o que, que ele fez? Como a diferença de idade da gente era razoável, 8 anos, as minhas tentativas de colecionar foram todas frustradas, né, na infância, porque ele destruía tudo, não tinha como esconder dele, ele acabava se apossando, tomando posse de tudo que eu tentava guardar, conservar, preservar, não tinha jeito. Enfim, já depois de adulto, inclusive já depois de casado, eu vi aquela figura do Batman numa loja, na época era DB Brinquedos, era uma rede de lojas que hoje se tornou a PB Kids, e achei bacana, falei, pô, legal, eu gostava do Batman, quadrinhos eu nunca deixei de ler, eu leio desde os 8 anos de idade, nunca deixei de consumir, de ler quadrinhos, isso eu nunca parei. Pô, eu sempre fui fã do Batman também e tal, vi o Batman, falei, pô, legal, vou comprar essa peça e deixar de enfeite na minha estante. E comprei a peça. né? Só que eu cheguei em casa, eu fiquei com dó de abrir, de tirar da cartela, porque eu falei, pô, vai ficar pegando poeira, vai ficar, pô, peça tão bacana, e deixei ela na cartela fechada. A minha esposa viu, falou, pô, legal, o Batman e tal, era próximo ao dia do meu aniversário, ela acabou me dando de presente o Robin, que ela falou assim, não, tem que ter, o Batman tem que ter o Robin, tem que ser a dupla dinâmica, e acabou me dando o Robin. Até aí, eu vou deixar só a dupla dinâmica. Um belo dia eu estava próximo a uma região de Pinheiros, aqui em São Paulo, passei numa papelaria para tirar algumas cópias, né, xerox e tal, e vi no fundo aquelas papelarias de bairro, que é armarinhos, né, tem de tudo um pouco, e vi lá no fundo, isso em 92, uma peça de 1986 do Homem-Aranha da coleção Secret Wars, Guerras Secretas, que foi lançada pela Gulliver. Na época já era uma peça antiga. E muito barato o preço, assim, sabe? Uma peça encalhada ali, esquecida na prateleira, tomando poeira. Hoje em dia é caro pra caramba. Eu comprei, né, a peça. Quando eu tive essas três peças, e me deu, poxa, seria legal ter vários super-heróis na minha prateleira, tal, tal. E comecei a minha coleção. Só que eu queria uma estante, um lugar adequado pra mim expor essa coleção. Aí comecei a colecionar os 5 polegadas, que a gente chama, né? Que aí veio o X-Men, da Toy Biz pro Brasil. Começou a vir séries bacanas do Batman, veio a série derivada da animação de 94 do Homem-Aranha, muita peça legal, comecei a colecionar. Depois veio Marvel Legends, DC Direct, aí surgiu McFarlane Toys, depois veio NECA. E assim, eu digo que eu coleciono o que eu gosto e o que está acessível para mim. Aquilo que eu consigo comprar, que está dentro do meu orçamento, e aquilo que eu acho bacana, que eu gosto. Eu não me prendo muito à coleção, não. Tanto que um amigo meu brincava comigo dizendo que eu tinha uma coleção Frankenstein, que ela era composta de um monte de peça, de partes, de várias coleções distintas. E foi quando? Em 92 eu comprei isso, eu comecei a montar a coleção. Só que agora vocês vão, vão dar risada. Eu até hoje eu mantenho todas as peças desde esse primeiro Batman, do primeiro Homem-Aranha, Secret Wars, que eu consegui e tal, antigo e tal. Todas as peças da minha coleção estão lacradas, estão na cartela original. Aí, Magarin, você que não gosta. Oi? Falando aí, Magarin, você que não gosta de... Que ele tava zoando mais cedo aí, né, falando que não, tem que tirar da caixa. Claro, tem que mas brincar. Eu tenho um Galactus do Marvel Legends que até hoje não foi montado. Tem todas as peças pra montar ele, mas tá tudo guardado. É, a gente entra nesse ponto aí, né? Que é uma. Tem colecionadores e colecionadores. Tem duas formas aí, né? Eu quero, como eu quero expor a coleção bonitinho e tal, ainda não consegui. Então você fala assim, o expositor eu posso montar a qualquer hora, a coleção, dependendo da figura que é lançada, se eu não pegar agora, depois ela desaparece, fica muito cara, aí você vai adquirindo figura, mas não se preocupa muito com onde eu vou expor. Mas eu digo que assim, algumas peças que eu tenho hoje na minha coleção, eu não vou tirar nunca da embalagem, porque a embalagem é mais bonita que a própria peça, entendeu? Eu vejo, é verdade. Eu vejo o contexto não como o item colecionável, mas como item histórico, entendeu? Eu acho interessante você pegar uma peça de 1979, como que era a embalagem na época, como que a pessoa encontrava aquilo, a arte da embalagem, tudo mais. E isso, para mim, também faz parte do contexto histórico da peça, né? Então, algumas peças eu pretendo manter mesmo lacrada, algumas eu obrigatoriamente vou ter que abrir, porque espaço físico é uma coisa que eu já não tenho. E hoje eu coleciono as miniaturas da Eagle Moss, da Marvel e da DC, coleciono Marvel Infinity, né, que é a continuidade também do Marvel Universe, das figuras 3-3-4, são menores, ocupam menos espaço físico, e eu acho muito bacana. E esporadicamente alguma outra peça de coleção que eu acho bacana, que eu gosto, que eu acho legal. Se tá acessível para mim, eu não me podo, dependendo da peça que eu quero. Então eu tenho peças desde miniaturas mesmo de 3, 4 centímetros de altura, até aquelas peças gigantes da Mimo, de 52 centímetros de altura, grandonas. Nossa, essas são grandes. Ô, Éder, eu vou ter que fazer algumas perguntas aqui. Por favor. E te elogiar muito, porque você soube escolher um ano muito bom para exemplificar a arte de caixa. Você falou, né, da arte da caixa, por exemplo, como era em 79, que foi um ano excelente. Tá aqui o Magaren, que obviamente concorda comigo. Apesar do Mônio e o Magaren ter nascido nesse ano, foi excelente, né, mano? Não, é por isso que ele foi excelente. Não, eu falo assim, eu tenho uma peça, por exemplo, do Flash Gordon, que é derivada daquela série animada, da animação produzida pela Filmation. Foi produzida pela Mattel. A figura é muito simples, é uma figura bem o estilo vintage, né, basicona. É um brinquedo, não é uma peça. Não tem o conceito do colecionável de hoje que eu falo, assim. Mas a arte da cartela, da embalagem, é muito bonita, é muito linda. Você pegar Super Powers, a arte das cartelas do Super Powers, eu tenho duas peças de Super Powers, né, o Gavião Negro da Estrela e o Coringa, que também foram achados na mesma papelaria que eu encontrei o Homem-Aranha do Secret Wars. A arte de José Garcia Lopes, cara, eu acho maravilhosa essa arte e tal, né? Então, assim, não é o caso Marvel Legends da Toy Biz, que é só uma bolha plástica para proteger a mesma peça. Mas algumas peças têm realmente uma arte muito bonita. Eu acho isso parte do conceito da peça em si, né? O conceito total da peça. E como eu não vou brincar, não tenho mais tempo para isso, vontade até teria, no bom sentido, mas não vou ter tempo para brincar, então eu vou preservar elas no conceito original. Né? É que nem cartela da Gulliver, pô, a cartela da Gulliver de 78? Não, 9. 8. Não, é um ano antes, 78 da Gulliver. Algumas são, a arte é muito bonita, e a arte feita aqui no Brasil. Tá, a outra coisa que eu ia perguntar. Primeiro, o endereço desse lugar aí. Onde é que você achou essas coisas? Faz muito tempo? Onde que fica? Foi 92, querido. Poxa vida, sabe que o meu sonho até hoje é entrar num lojinha de bairro esquecido e achar alguma coisa bacana assim lá, né? Tem que ser garimpeiro, cara. Isso eu sempre fui. Eu dei alguma sorte em alguns lugares achados e tal. Como eu sou músico profissional, eu viajo bastante, faço bastante shows no interior de São Paulo, essas coisas. Eu vejo um bazar, eu vejo uma papelaria, uma coisa. Eu já vou garimpar, eu já vou pesquisar, vou xeretar se eu tiver tempo para ver se eu acho alguma coisa interessante. Eu saio de São Paulo, vou para outra cidade, outro estado, eu vou garimpar, eu vou pesquisar. Nesses garimpos eu já achei algumas raridades, achei algumas coisas interessantes e tal. E coisas normais, eu sei que eu gosto sempre de guardar como uma lembrança do local. Cada peça que eu falo da minha coleção é um souvenir de uma época, de um local, de uma situação que eu vivi, mas eu não lembro o preço que eu paguei de peça nenhuma, mas eu lembro exatamente onde eu adquiri cada peça que eu tenho, e aí me vem a lembrança de onde eu vivia na época, como minha vida estava, onde eu estava trabalhando. Quase que um gatilho de memória meu para cada item que eu tenho. Tá, e a última pergunta, muito importante, esse era o boneco do Homem-Aranha que você achou do Secret Wars? Uniforme normal ou uniforme negro? Normal. Eu sabia regular. Que eu tomei consciência do uniforme negro quando eu vi o boneco numa loja, né? Meu sonho de consumo é achar esse boneco até hoje. Bom, eu vou te dar uma boa notícia. Não é exatamente essa peça, mas a empresa Jeton Giant norte-americana, eles estão relançando as figuras Secret Wars. Que são uma linha chamada Jumbo, né? Que são as figuras maiores, com 30 centímetros de altura. Tamanho do Max Steel, para vocês entenderem. Tamanho do Falcon, do Max Steel e tal. 30 centímetros, tamanho desses Titan Hero que você encontra hoje nas lojas da Hasbro. E entre os. E assim, o mesmo molde das figuras originais Secret Wars, mesmo formato, mesmas articulações, idênticas, só em escala maior, em escala grande. E entre os relançamentos está o Homem-Aranha com uniforme negro. Isso muito me interessa, onde que eu acho isso? Vocês ainda aceitam não... fígado como pagamento? Isso, querido, é lá fora. Você vai ter que pegar em algum site norte-americano ou através do eBay. Ou através de algum importador aqui no Brasil. Ei, Mônio, tá fácil agora. Baba. Mais fácil do que conseguir a dos anos 80. E $100 cada peça, não vai ser barato, não. Por isso mas... que eu não tenho fígado, o meu é quase 0 km, pô. O rim vale mais, hein? E rim eu tenho 2, né? Querido, o rim você tem 2, dá pra tirar um e ainda sobra o outro pra viver. Ainda tem essa vantagem. Então, agora que a gente falou de uma forma geral, né? Eu queria só levantar aqui. A gente pode entrar em detalhes e tal, mas nem precisa, se não quiser entrar tanto em detalhes assim, que são as principais figuras, coleções do Homem-Aranha que já saíram, né, até hoje. Na verdade, tem coisa pra caramba que já saiu, né? Então eu acho que a gente pode focar nas principais aí, né? Tem a da série de 94, né, que, e dos filmes também, que a gente já cansou de falar em vários locais diferentes, né? Mas, quem quiser falar, as que eu gostaria de citar uma que eu considero muito importante, né, em termos históricos. Foi a primeira figura do Homem-Aranha lançada no mundo. Foi lançada também no Brasil. É uma peça estática, né, sem articulações. Ela é inspirada mesmo na arte, na época do Steve Ditko. É uma peça que foi lançada em 1967 nos Estados Unidos pela uma empresa chamada Marx Toys. Desculpa, mas foi uma que saiu no Brasil, acho que no mesmo ano, alguma coisa assim? Positivo. Ela foi lançada no mesmo ano pela Atma. Olha só. Pela Brinquedos Atma. A Atma conseguiu licenciamento para reproduzir. Na verdade, é uma coleção de peças da Marvel, produzida pela Max Toys. As figuras têm 6 polegadas de altura, elas têm o tamanho do Marvel Legends. E nessa coleção tem o Homem-Aranha, que ele tem umas características bem interessantes, né? A primeira é que ele tem aquela teia embaixo do braço, que alguns que o Ditko criou originalmente no visual do personagem, né? Que reza a lenda que a ideia era que o personagem tivesse o poder de planar, né? Mais ou menos que nem o Falcão da Marvel, né? Com aquela asa de teia embaixo do braço, tudo, a ideia era essa. Mas como dava muito trabalho para desenhar aquilo, o pessoal tinha desenhistas, o John Romita, acho que parou de desenhar e tudo mais, e acabou deixando a ideia de lado. A figura tem a teia embaixo do braço esculpida, e a figura ela tem os olhos do Peter Parker, né, esculpidos por baixo dos olhos da máscara. Ah, você tô vendo ela aqui. É a única figura do mundo que tem os olhos do Peter Parker expostos por baixo da máscara. Normalmente a máscara dele, os olhos não aparecem, né? Aquela tela branca. Engraçado que na imagem promocional não tem os olhos, mas na figura tem. Tem. É o que eu falo. Precisa, aí entra o X da questão. Você tem que ter uma imagem de alta resolução. Ah, aqui. Tá. Entendi. Aí eu tenho que te mandar. Mas tem os olhos expostos. E essa figura foi a primeira figura do Homem-Aranha lançada no mundo e também foi a primeira lançada no Brasil, em 67. Em 1973, aí a Gulliver produziu a sua primeira versão pequena, né, aquelas figuras menores do Homem-Aranha, que passou por vários upgrades, né, de escultura. A figura teve a sua escultura aprimorada até 1980, até a versão final, que as primeiras versões ele não tinha nem aquela aranha preta que tem bem no peito do personagem, no uniforme original, né, no uniforme clássico, tem aquela aranha preta bem no peito dele. As primeiras figuras da Gulliver não tinha aquela aranha preta, nem desenhada, nem pintada, né? Já as últimas peças de 1980, a mesma figura já vinha com a aranha até esculpida no peito, né? Com a figura então, que foi aplicada. A action figure do Aranha chegou antes do quadrinho, então, dele. Eu não sei que ano foi. Que chegou no Brasil o Homem-Aranha. Foi 69, o quadrinho do Aranha primeiro é de 69. Exatamente. Realmente, ela chegou em 67. Porém, ela chegou junto com a exibição do primeiro desenho animado do Homem-Aranha. E o que acontece? Essas figuras da Atma, elas embarcaram justamente no marketing dos desenhos que até carinhosamente a gente chama desenhos desanimados da Marvel. O mais animado era o do Homem-Aranha, né? E até tem uma curiosidade interessante dessa coleção, que na versão da coleção original, você tinha o Capitão América, o Homem-Aranha, o Thor, o Incrível Hulk, o Homem de Ferro, né? E o Demolidor. Só que o Demolidor ninguém conhecia no Brasil, não existia desenho animado do Demolidor. Então o que acontece? A Atma não fabricou o Demolidor no Brasil, mas tinha o Namor, o Príncipe Submarino. A Atma acabou lançando uma figura do Príncipe Submarino na coleção, que foi exclusiva do Brasil, só foi fabricada aqui no Brasil. E reza uma lenda também que essa figura ela foi inspirada nos moldes de um troféu de natação. Eu fico imaginando os americanos, né? Os caras pegaram um molde de uma figura de um troféu de natação, fizeram a orelha pontudinha lá, o cabelinho do Namor, colocaram as asas nos tornozelos da figura, bonito e tal, e fizeram a figura do príncipe submarino, que é exclusiva no Brasil. Essa peça hoje ela é raríssima, é muito valiosa e muito cobiçada por colecionadores de fora do Brasil, né, americanos, pessoal, justamente por ser um item que só teve no Brasil pela Atma. Que eles fizeram justamente para embarcar no desenho desanimado do príncipe submarino e substituindo o Demolidor, que não tinha nenhum. Era um ilustre desconhecido ainda aqui no Brasil. Ela não viu motivo para lançar. Do Demolidor. É aí que tá. É o que eu volto a repetir. Nós estamos falando de uma época que era brinquedo para criança. Então, criança, se você não tem o marketing, né, junto com o lançamento de um brinquedo, de alguma coisa, a probabilidade de você vender bem aquele produto é pequena. Pelo que eu tô vendo aqui, se eu achei certo, esses da Atma lembram muito aqueles da Gulliver, né? Sim. Só que eles eram maiores. O da Atma, eles tinham 6 polegadas, eles tinham 15 centímetros de altura. Os da Gulliver, se não me falha a memória, tinha 9 centímetros de altura. Então era o dobro do tamanho, quase, do tamanho da Gulliver. Cara, só de olhar eu tô querendo eles. Se você olhar bem os detalhes dessa coleção, interessante é que você pega o Homem de Ferro, é bem inspirado na arte do Don Heck. Sim. O Capitão América é bem Jack Kirby, o Thor também é muito a arte do Jack Kirby. Então elas tinham uma escultura que até hoje ela é contemporânea, sabe? É uma coisa. Essa empresa, a Marx Toys, ela produziu brinquedos fantásticos. Ela chegou a ser uma das maiores do mundo. Ela não teve representação no Brasil, mas foi nos Estados Unidos, é uma das maiores empresas de brinquedos que existiu. Então eles tinham brinquedos de excelente, com figuras de qualidade excelente mesmo. Eram muito boas. Mike, você ia comentar alguma coisa? Ah, sim. Aqui essa questão do marketing, né, que a gente estava comentando, até anos 80, digamos assim, era assim, né? Eu lembro que Transformers e G.I. Joe, que aqui no Brasil era como uma desenhação, começou muito disso, né? Saía, ó, tinha o brinquedo para sair, mas tinha que sair um desenho junto, né? Transformers e G.I. Joe foi um caso desse, né? É, exatamente. Sabe que me lembrou uma coisa? Essa do boneco do Namor, que só teve no Brasil, tem uma coisa muito, muito parecida, que foram aqueles bonequinhos dos Transformers da Estrela, que eram uns carrinhos até sem vergonha, só que só existia no Brasil. A Estrela que criou. Bots, sim. Meu, sim, alguns lá fora, até hoje, já é disputado a tapa quando aparece. O G.I. Joe também, você tem peças que também, G.I. Joe, foram exclusivas no Brasil. A mais famosa de todas, a mais emblemática de todas, é o Cobra de Aço. Que foi uma figura que eles pegaram o corpo do raio laser, que é o Sargento Flash, e a cabeça do Snake Eyes. Aí eles pintaram o corpo de uma cor diferente, colocaram a cabeça do Snake Eyes cromada, prateada, e ficou uma peça super bonita, super bacana, cara. Se tornou um dos itens mais cobiçados por colecionadores do mundo inteiro, o Cobra de Aço, né? E é tão emblemática, nos Estados Unidos você hoje tem o G.I. Joe Collectors Club, que é um clube mesmo de colecionadores que é autorizado, né, reconhecido pela própria Hasbro, no qual a Hasbro produz para esse clube, né, para os associados, peças exclusivas. Foi lançado um playset que está incluído o Cobra de Aço, uma versão aprimorada, similar àquela coleção comemorativa 25 anos de G.I. Joe. Olha só. E só um detalhe importantíssimo, né, que o Brasil, a cultura no Brasil é extremamente diferente nos Estados Unidos, então o fato de alguma coisa ter saído só aqui no Brasil torna ela muito mais rara do que se ela tivesse saído só em outro país, né, lá de fora. Sim. Não, o americano, ele gosta muito, assim, o colecionador, justamente dessas peças, porque dão exclusividade, né, na coleção de cada um lá. Mas não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Se você parar pra pensar hoje, 99,9% do que é produzido no mundo é China. Verdade. Tudo é feito na China. As peças são desenvolvidas em países, né, distintos, né, o pessoal desenvolve o projeto, mas a fabricação é feita na China. Então tudo que você tem que é fabricado mesmo em países específicos, né, made in Brazil, ou made in England, made in Japan, para eles tem um valor enorme, né? Que não existe mais isso, né? Aliás, o Brasil, infelizmente, ou felizmente, né? Infelizmente para o mundo, o Brasil acho que é o único país no mundo além da China, que tem um polo industrial de brinquedos além da China. Olha só. Ainda temos coisas que são fabricadas aqui. Então, e aí na sequência dessas figuras aí, eu acho que a do Homem-Aranha, que é mais conhecida, né, principalmente por leitor de quadrinho, porque na quarta capa da revista vinha a propaganda, era justamente a das Guerras Secretas, né? É, o Secret Wars, que teve dois modelos, né? O Aranha Negro aqui já citado, que aparece na história, e o tradicional. O Aranha Negro também que surgiu como sonho de consumo meu. E aí, na sequência, o que a gente teve do Homem-Aranha? É uma coisa interessante que eu falo assim, o Homem-Aranha, ele sempre figurou em todas as coleções de action figures, de bonequinhos. Da Marvel. Você pegar qualquer coleção, opa, de figuras articuladas ou estáticas da Marvel, você vai encontrar o Homem-Aranha em todas. É, raramente você não encontra o Homem-Aranha em alguma coleção. Sempre, e é uma das primeiras que é lançada. Mas uma coleção que eu acho que foi bem, bem importante para a história do personagem e tudo mais, foi a coleção derivada da série animada de 94, do desenho animado, a Spider-Man Animated. Por quê? Porque era uma coleção, foi a primeira coleção específica só do Homem-Aranha. Não era uma coleção Marvel que você tinha a figura do Homem-Aranha junto com outros personagens Marvel. Não, é uma figura do Homem-Aranha e personagens do seu universo. Então ali você tem a primeira figura de diversos vilões do Aranha que até então nunca tinham ganho sua figura de ação, né? Eles debutaram como bonequinhos nessa coleção. E algumas bem interessantes, assim, você tinha desde os personagens mais conhecidos de todo mundo, né? O Dr. Octopus, o Lagarto, o Duende Verde, até personagens mais obscuros, vilões mais como Morbius, o Vampiro Vivo. É verdade. E essa coleção também, ela teve uma outra peculiaridade também, ela tem um outro... Alguns personagens da Marvel, do universo Marvel, fazem sua participação especial na série animada. Consequentemente, por isso, eles também aparecem na coleção das figuras. Né? O Atrevido. O Atrevido foi um. o Atrevido foi um deles. O Atrevido, para quem tá ouvindo e não sabe, é o Demolidor. Exatamente. O Carrasco também. O Carrasco também. Demolidor. Caveira. Demolidor, que é o Justiceiro. Lobão, não sei se teve. Lobão não, Lobão saiu na coleção dos X-Men, que é o Wolverine. Gente, quem tá ouvindo isso, tá, só pra esclarecer, o pessoal tá falando, são denominações chulas que acabaram sendo usadas na dublagem original desse desenho animado pela Alamo. Que conseguiu dar três nomes diferentes pro mesmo personagem, né? No caso de Carrasco, Caveira e Punidor. Foi uma dublagem muito chula feita pela Alamo no Brasil, que eles denominaram os personagens dos nomes absurdos aqui citados, né? Mas uma figura interessante que saiu nessa coleção, que eu também acho muito bacana, foi o Blade, o Caçador de Vampiros. Foi a primeira action figure do Blade, né? Até então não tinha nenhum filme do Wesley Snipes, né? Que eu considero foi o precursor de todos esses filmes superproduções da Marvel que a gente vê hoje no cinema. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro, 98. Né? O Blade, o Vampiro, foi o Caçador de Vampiros, foi um personagem do terceiro escalão da Marvel que fez sucesso no cinema. E os caras, não, peraí. Pô, se nós ganhamos essa bufunfa aqui generosa com o Blade, imagina com o Homem-Aranha. E aí abriu o leque para todos esses filmes de super-heróis que a gente vê hoje sendo vinculados na telona. Então eu acho essa coleção, e ela foi distribuída no Brasil, ou parte dela, não em sua totalidade, mas parte dela significativa, pela Estrela, pela Brinquedos Estrela, trouxe essa coleção para o Brasil. E aí, você comentou desses filmes de heróis, né? E como se tornou padrão depois com os filmes do Homem-Aranha, no caso a gente tá falando dele. Antes como do filme do Homem-Aranha, tem um outro fato que eu acho interessante citar pro pessoal. Pode falar. Sobre Marvel Legends. Ah, sim. Muita gente não sabe disso, mas Marvel Legends existe, começou, o pessoal que tá colecionando Marvel Legends aí, comprando nas lojas e tudo mais, começou graças ao nosso ilustre cabeça de teia, o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Por quê? O projeto original do Marvel Legends começou com uma coleção chamada Spider-Man Classic, que teve somente duas waves produzidas. O conceito era o mesmo, tá? Só não tinha a chamada, já citada aqui, figura buff, né? A figura bônus que você montava extra. As figuras, elas eram únicas, mas elas tinham uma base diorama, né? Uma diorama, para quem não sabe, é um tipo de um cenário que você coloca o personagem, né? Para dar ideia de uma cena, de um filme ou um quadrinho, uma coisa específica. Mas enfim, as figuras vinham com uma base de diorama. Foram lançadas duas waves. A primeira tinha o Aranha com uniforme negro. O Aranha-Homem, que foi aquela mutação que o Homem-Aranha se torna uma criatura aranha nos quadrinhos, não sei se vocês se lembram disso. Sim. Né, que sofre uma mutação, né, se não me falha a memória também, foi até numa história do Morbius, o vampiro vivo também, né, que ele tentando... Foi lá na Terra Selvagem, o do Morbius foi no desenho. É, o desenho juntou com a história do Morbius. Enfim, tinha o Aranha-Homem e tinha o Rhino. O Rhino foi o primeiro vilão dessa série. Já a segunda wave trazia o Atrevido, Demolidor. Que é muito bacana a figura, ela é bem inspirada na arte do Joe Quesada, na época que o Joe Quesada desenhava o Demolidor. Tinha um Aranha Battle Damage, ele com dano de batalha, como se com algum uniforme rasgado. Com o uniforme rasgado. Isso. Então o que aconteceu? Essa série era para ser uma série do Aranha. Só que aí o pessoal da Toy Biz, na época, que foi a criadora de Marvel Legends, pensou assim, não, peraí, pô, como é que a gente vai colocar, né, outros heróis, outros personagens da Marvel nessa coleção? Foi aí que mudou o nome da coleção de Spider-Man Classic, ela passou, surgiu Marvel Legends, né? A continuidade foi a mesma, o formato da cartela, as figuras e tudo mais. Passou a ser todo o universo, explorado todo o universo Marvel. Spider-Man Classic, ela surgiu, precisamente, né, acho que no ano 2000, e a continuidade que chegou foi em 2002, que chegou às lojas Marvel Legends, que foi a continuidade dessa coleção. É, uma coisa que eu reparei, dos Legends que eu tinha, dos Spider-Man Classic, que a coleção do Homem-Aranha, além da figura ser articulada, a maioria delas tinha alguma ação a mais, diferente do Marvel Legends, né, que era só a questão da articulação. As figuras do Aranha, ela tinha alguma coisa diferente, tipo, apertava a perna, mexia o braço, disparava alguma coisa. É, muitos vilões, assim, vinham com algum tipo de arma que disparava. Eu lembro que o Escorpião disparava um tipo do míssil pela ponta do rabo. O Lobo, né? O Lobo, ele tinha a boca, se apertava as pernas dele, ele mexia a boca e brilhava o diamante no peito. Diferente dos Marvel Legends, né? O Homem Lobo. Assim, o que aconteceu foi o seguinte: Marvel Legends tinha só a articulação, né? É porque Spider-Man Classic, ela teve continuidade, ela continuou a coleção. O que aconteceu foi o seguinte: o conceito original, as primeiras duas waves de Spider-Man Classic, se tornou o Marvel Legends. Só que eles deram continuidade paralelo junto com o Marvel Legends no Spider-Man Classic. Como o Homem-Aranha, ele tem um apelo infantil muito forte também, né? Um personagem que agrega muito a garotada, eles continuaram lançando com uma cartela mais simples, né? A cartela de papelão atrás mesmo, tudo mais, diferente dos Legends. As figuras são compatíveis em escala, de tamanho, tudo com Marvel Legends, mas eles colocavam esses mecanismos nas figuras justamente para atrair também ao público infantil, né? A garotada, porque você encontrava lá na Marvel Legends o Grosso, vilão inimigo dos X-Men, né? Uhum. Uma criança de 9, 10 anos e tal, na época, mano, não vai saber quem que é o Grosso, né? Não tem nem ideia de quem que é o personagem e tal. Mas o Homem-Aranha, todo mundo é unanimidade, né? Inclusive teve dezenas de figuras que eu falava que eram as Over Rainbow do Homem-Aranha. Que era justamente para pegar o público infantil, que era aquele Homem-Aranha Scuba Power Blaster Over. Que era o Aranha Paraquedista, Aranha Mergulhador, né? O Aranha com Asa Delta. Que era justamente para focar no público infantil. Sim, realmente. E por falar em público infantil, isso, eu tenho esse Homem-Aranha Paraquedista. Por falar em público infantil. E a gente teve também as figuras baseadas nos filmes, né? Inclusive, tem uma polêmica com o filme 3 aí, porque as escalas das figuras não são muito equivalentes ao filme 1 e 2, né? É, a Toy Biz mudou a escala. Não, perdão, eu não sei se foi a Toy Biz ou se foi a Hasbro, viu? Era Hasbro isso, já, eu acho. Já era Hasbro, era já, Hasbro, né? Ah, é. Era a Toy Biz antes, né? Talvez tenha sido por isso, né? As figuras derivadas do primeiro e do segundo filme. Primeira é Toy Biz, certeza. Segunda também. Eu acho que a terceira, como foi Hasbro, a Hasbro quis fazer o produto diferenciado da sua antecessora e diminuir a escala de tamanho para 5 polegadas. Era 6. Teve a brilhante ideia, né? Inclusive, eu acho as figuras da Toy Biz, né, muito mais legais que a da Hasbro, nessa escala, pelo menos, né? Eu acho que, assim, a modelagem da Toy Biz tinha figuras bem mais legais do que a Hasbro começou a produzir, né? Acredito eu que tenha havido uma... Não sei, talvez o Heller pode só me corrigir, mas eu acredito que teve uma queda aí na saída desse produto, né, por parte da Hasbro, tanto que ela deixou em stand-by o Marvel Legends por um tempo, né? E aí ela assumiu aí, criou a Marvel Universe, que era onde ela já dominava criar action figure nesse tipo de escala, graças ao que ela já vinha fazendo com o G.I. Joe, né? Que é praticamente a mesma escala aí do Marvel Universe com o G.I. Joe. E aí depois de um tempo ela voltou com o Marvel Legends Returns, que aí sim voltou com uma modelagem bem mais bacana. É, na verdade, esse hiato que houve da produção não foi tanto por qualidade nem por venda, gente. A verdade aconteceu por um motivo muito mais grave do que isso. Foi por causa da nossa crise econômica mundial, 2008. O petróleo se tornou muito caro, né? Então foi bem, dizendo, uma contenção de despesas, entendeu? A gente precisa diminuir custo de produção. Então foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o G.I. Joe em 82. Os G.I. Joes originais era tudo escala 1/6, figuras com 30 centímetros de altura, né? O conceito do G.I. Joe, comandos em ação, que o pessoal conhece, né, de 10 centímetros de altura, ele veio em 82 por conta de uma crise econômica também, uma contenção de custos, né? Então o fato se repetiu em 2008, teve a crise econômica mesmo, afetou o mundo inteiro. E a Hasbro, por uma questão de contenção de despesas, figura menor consome menos plástico, consome menos embalagem e tudo mais, tal, que é menor custo. Tanto que, infelizmente, se você for analisar na época, um pouco antes disso, o Marvel Legends custava numa base de $10 por aí, né, o preço de uma figura. E o Marvel Universe era o mesmo preço, só que a figura tinha a metade do tamanho do Legends. Entendi. E hoje a gente tá com quais coleções ativas aí que o Homem-Aranha acaba aparecendo sempre, né? Tem o Legends Universe, né? Que vocês comentaram? É, o Marvel Legends hoje melhorou muito, né? Hoje chama-se Marvel Legends Infinity Series. Como nossos amigos citaram, a Hasbro melhorou muito a sua escultura, a qualidade das figuras dessa escala de tamanho. Você tem o Legends, que tem Waves, que é dividido em Waves. Tem Wave temática só do Aranha, só do Homem-Aranha. Uma coisa que tem se prolongado bastante agora, nos tempos recentes e tal, o pessoal tá voltando a focar no público infantil também. Então você tem muitas séries, muitas linhas focadas pro público infantil. Então são figuras mais simples, com articulações básicas e tudo mais, né? Brinquedos mesmo, para crianças, né? O que não impede de um colecionador... Acho que escala de 30 centímetros, eu acho, né? Que a Hasbro tá fazendo, né? 20, exato, 25, é uma linha chamada... Né? É uma linha chamada Titan Hero. Uhum. São figuras... E é interessante, porque eles fizeram nessa Titan Hero, você tem, além da figura do Homem-Aranha clássico, eu acho que só não fizeram o Aranha com uniforme negro ainda. Mas você tem o Aranha 2099... Você tem o Aranha Ultimate, Tem o de ferro, né? Uma aranha de ferro, que eu já vi. Você tem o Aranha de Ferro, exatamente. O Agente Venom. Eu acho que eu vi essa coleção, hein? Essa aí é a que te deixou bravo, mano. Porque o olho do 2099 tem a parte branca. Exatamente. Isso você encontra em qualquer loja, né? Assim, qualquer loja de departamento, supermercado, você encontra. É fácil. As figuras são legais, elas são grandes, né? E chama a atenção da garotada. Tem um preço acessível, o preço médio é R$50, aqui em São Paulo, onde você encontra qualquer lugar, o preço é tabelado, custa R$50 cada figura dessa, 50 ou 60, acho que agora com a alta do dólar deve ter subido para R$60. Mas o público-alvo dessa linha é a garotada, é o que eu falo, eu repito, são crianças, é brinquedo para criança, não é um item visando colecionador adulto. Mas, é o que eu falo, existe um pré-conceito hoje por parte dos próprios colecionadores, que eu acho uma coisa muito feia, né? Eu falo isso mesmo, que é o pior preconceito que tem, não é a pessoa leiga no assunto que, ah, você coleciona bonequinhos. Pô, mas isso é coisa pra criança, que até hoje vocês devem ouvir isso em algum, de algumas pessoas mais leigas. Menos do que antigamente, mas ainda escuta. Pior é o outro colecionador que é um pouco mais abastado, que tem um pouco mais de poder aquisitivo, né? Que ele coleciona Select, que ele coleciona Legends, Hot coleciona Toys. Hot Toys, exatamente. O cara que tem poder aquisitivo mais forte, mesmo colecionar Hot Toys, ele julgar, fazer praticamente um bullying que eu já vi fazendo com o colecionador mais humilde, né? Que não tem como comprar, mas de repente ele acha bacana, acha legal aquela peça. Né? E adquire para deixar de enfeite na sua estante. Pô, mas só você coleciona brinquedo para criança. Bom, eu pessoalmente falo, eu não tenho nenhum problema em dizer, eu coleciono brinquedos, né? Independente se é para criança, se não é para criança, não me interessa. O público-alvo é, mas isso não impede de eu comprar, achar bonito, até porque existe todo aquele conceito lúdico, nostálgico, afetivo, né? Que é uma peça simples, mas remete à lembrança de peças da minha infância. Fato. Entendeu? E o que eu falo, o importante, o que é fundamental para tudo é o seguinte: a peça ela tem que agradar em primeiro lugar a mim. Exatamente. O colecionador, entendeu? Então tem um conceito muito errado por parte de muita gente que fala assim, poxa, bom, você tem que colecionar, o colecionismo é um ato egoísta, no bom sentido, natural, porque você coleciona para você, né? Então, nessa hora, você tem que pensar, pô, eu não tô colecionando para mostrar para os outros, eu tô colecionando para me agradar. Então, se a peça me agrada, dane-se o que o outro acha, se ele acha que é para criança, se ele acha que, sabe, ele tenta inferiorizar aquela peça de alguma forma, né, ele, para mim, se coloca como uma pessoa inferior, uma pessoa de pensamento pobre. Então, para mim, você tem que se agradar, é uma coisa que te faz feliz, não se importa com o que os outros julguem. Eu já acho que eu já contei em algum lugar, mas na época do terceiro filme, saiu no Sucrilhos aqueles bonequinhos pirra-água, né? Show de bola, querendo... eu tenho. Eu não tenho o Harry e o Homem-Aranha, muito triste. Enfim, aí eu fui comprar, eu perguntei se tinha, a mulher falou, não, acabou, mas vai chegar semana passada. É, pro seu filho? Eu falei, não, pra mim mesmo. Semana passada? Ia chegar semana passada? Vai chegar na próxima semana. Ah, pô. Tipo, a mulher deu uma trollada forte, né? Aí eu falei... Fala uma coisa, isso, falou, Deloitte, isso aconteceu comigo já. Aconteceu comigo quando saiu o... No McDonald's, aquele do espetáculo Spider-Man lá. Ah, sim. Aí no McLanche Feliz lá, eu lembro que eu pedi acho que 3 lanches na época, né? Aí a mulher falou assim, aí, cadê as crianças pra escolher o brinquedo? Eu falei, não, é pra mim. Aí ela foi lá e me deu a cartelinha pra escolher, né? Eu faço isso desde 92. Agora, uma coisa que pouca gente não sabe, se você for numa loja de colecionáveis fora do Brasil, nos Estados Unidos, uma coisa que eu acho interessante, o pessoal que não quer ter uma ideia do que é colecionar nos Estados Unidos, no programa History Channel, tem um programa chamado Caçadores de Relíquias. Verdade, já vi. Ah, já assisto. Quem tiver a oportunidade de assistir esse programa, mostra, cara, que como o colecionismo de tudo, de coisas que você nem imagina, sabe, que pra você é lixo, lá nos Estados Unidos tem quem gosta, quem coleciona, é colecionável. Então é uma coisa forte na vida deles. Cara, lata de óleo. Lata de óleo, placa de posto de gasolina antiga. Você encontra de tudo, enfim. E se você for numa loja de brinquedos, de action figures, de colecionáveis, ou até comic book shop lá fora, algumas comic book shops têm sessões, não estou falando de peças exploradas, são sessões só de itens promocionais derivados de cereais e fast food, que Fusca, vocês acabaram de citar. Muito bom. Uhum. Você tem a seção para ver como aquilo é valorizado e colecionável. Itens derivados de Subway, de McDonald's, de Burger King, de cereais, de tudo, né? E peças antigas, algumas valem tanto quanto uma peça Hot Toys lá, dependendo da peça, da raridade da peça. Então, julgar a peça, eu acho que não dá para você julgar só pela qualidade, existe todo um contexto em volta da peça, que eu falo que é o contexto histórico da peça, entendeu? A época que foi lançada, da onde veio, ela tem toda uma história por trás disso, né? Uma vez eu passei no mercadinho, nessa de você ir realmente sem compromisso no mercadinho perto do trabalho. E tinha tipo um Kinder Ovo do Homem-Aranha. Eu falei, nossa, todos. Que negócio é esse? É que eu ia falar, aí a coleção que completa que eu tenho. Cara, são muito legais aquelas figuras. São muito legais. Criaturas. Elas são pequenininhas. Isso. Exatamente. Então, só que são umas poses muito bacanas. Extremamente bem feitas. Isso que é muito legal. Eu tenho também essa coleção completa. Eu lembro que a situação foi muito parecida, né? Eu lembro que no mercadinho eu falei, moço, tem uma caixa disso aqui, né? Que aí eu falei assim, como era tipo conveniado do trabalho lá, né, tinha alguns descontos, uma coisa assim. Aí eu acabei que levando uma caixa inteira do negócio. Eu falei, ah, mas é pra dar pras crianças e tal, não sei o que. Eu falei, não, é pra mim mesmo, né? Mas realmente é uma coleção muito legal. E é o tipo de coisa que você fala assim, ah, lembro que chocolate acho que não era muito bom, não. Quem se importa com chocolate? Que coleção legal aquela. Eu achei aqui, nos meus arquivos. Essa coleção do Homem-Aranha, dessas miniaturas, elas, no Japão isso é muito comum, eles chamam de Choco Egg mesmo, ovo de chocolate que vem com um brinquedinho dentro. É o mesmo conceito do Kinder Ovo. Ela foi lançada aqui pela Topical em 2012. Até que é recente. É, 2012 pela Topical, e são 5 modelos do Homem-Aranha que foram lançados. Eu também fiz a mesma coisa, eu comprei uma caixa fechada, na qual eu consegui montar duas coleções. Uma tá aqui comigo, que é minha. A outra eu mandei pro amigo meu no Japão, colecionador. Olha, tá vendo? Só eu que fui baixo, fui comprando ovo por ovo. A montei outra a coleção, tá... Montei a coleção só tendo 2 repetidos. Tenho 7 no total. Nessa linha que vocês estavam falando de situações que vocês já passaram, né? Devido a, às vezes, alguém... Tipo assim, situações complicadas que às vezes a pessoa não respeita muito, ou faz isso daí, tipo, é pro seu filho, né? Então, tem algum outro caso que vocês... Quer dizer, eu sei que vocês já passaram por vários, principalmente o Éder, que tá nessa estrada um tempão aí colecionando, né? Mas tem algum que vocês queiram comentar? Ah, sempre tem aquele clássico quando você vai comprar, a mulher pergunta, embala pra presente? Eu falei, não, é pra mim mesmo. É, pois é, isso acontece sempre. Eu deixei embalar uma vez um Hot Wheels pra mim. A mulher foi a tão... Ela... Não foi, porque eu ia na loja direto, sabe? Só que eu acho que a vendedora era nova e tal. Aí ela pegou, enquanto eu fui pagar, a hora que eu voltei já tava embalado, sabe? Aí ela falou, é pro seu filho, não sei o que, tal. Aí eu falei, tal. Peguei e fui embora. Desmentiram. Outro dia eu fui comprar um, ela perguntou se era pro meu filho. Eu falei, não, comprando essas coisas aqui não tenho dinheiro pra ter filho, não. Bom, na verdade, assim, eu já não passo por isso há muito tempo, porque eu tenho... o hábito de comprar quase sempre nos mesmos lugares, eu sou cliente fiel, né? Onde eu compro é quase sempre, e onde eu compro as pessoas já me conhecem há muito tempo, né? Tem uma loja da rede Rehap que eu compro já, tem que, 15 anos que eu compro lá. A gerente, quando eu conheci, era uma vendedora, né, que tá lá até... Essa é verdade. Eu não conhecia a estagiária. Ela era uma estagiária lá, vendedora, tiradora de pedido que tava lá. Hoje é gerente da loja. Então o pessoal já me conhece, já sabe que, uma, não é para embalar para presente. Duas, não é para tirar o preço, porque eles arrancam o preço e já danifica a cartela. Eu quero a cartela intacta, né? Então eu tenho que trazer para casa, usar o tira-grude para tirar a etiqueta do preço, pra, sem danificar a cartela. Enfim, ela sabe, não é pro meu filho, é para mim mesmo. Agora tem uma história curiosa mesmo, para vocês rirem um pouco, essa foi muito engraçada mesmo. Que foi justamente uma peça que eu fui pegar, segunda figura da minha coleção, na verdade, foi o Robin do Batman Animated Series, da 92 da Kenner. Eu cheguei na loja, e é lógico, você vai comprar a peça, né? Na época, também ainda era um conceito de brinquedo para criança. Então você tinha uma peça que era a figura regular, exatamente como ela é apresentada na animação, e tem as variações: mergulhador, paraquedista, ninja e tudo mais, tal. E eu fui, e tinha o Robin regular, e só tinha uma peça que estava ali, né, na gôndola exposta lá. E tinha um pirralho na minha frente, no máximo uns 6 anos, que pegou a figura na minha frente. Deu um tapa na cabeça do menino. Não, não, vontade dava, cara. Ficar o rodo, entendeu? Tomar da mão e sair correndo pro caixa. Mas o pai tava do lado, entendeu? Aí eu ia ter que bater no pai. Foi só por isso. Aí eu ia ter que. O menino ia dar muito certo. Cara, ia terminar no B.O. Eu falei, puta, não vai dar certo, cara. Cara, e eu tentando usar de psicologia infantil pra seduzir o moleque, pra falar que o Batman era mais foda, era mais legal que o Robin na série, entendeu? Leva o Batman, não leva o Robin. O Robin é o ajudante do Batman, entendeu? Você não vai querer o ajudante, você quer o herói principal. E o moleque olhava pra minha cara e falava assim, não, esse é mais bonito. Esse é mais bonito, tio. Esse aqui é colorido. Mas você não usou o conceito certo. Você fala, cara, o Robin é um viadinho. Todo mundo sabe disso. Até minha avó sabe que ele é viado. Tô. Vai ser complicado. Você tá falando com uma criança de 7, 8 anos, cara, não sabe nem o que é viado, cara. E nem tem ideia do que é. Talvez hoje tenha, mas na época a criança não tinha. Ah, se ele queria o Robin, acho que ele já tinha. Só falando. Só dizer. Olha a maldade. Pois é, maldade. Que maldade, né? Bom, enfim, moral da história. Eu acabei me conformando e pegando uma outra variação do Robin. Eu não levei o Robin que eu queria. Peguei o outro, deixei pro moleque, parei pra pensar, falei assim, não, pô, peraí, cara. Eu vou brigar com uma criança por causa de um brinquedo? Não, para, eu não tenho mais idade pra isso, cara. E na época eu tinha 20 e poucos anos. E falei, não, deixa quieto. Peguei o outro, mas tô feliz com o outro, com a outra peça, do mesmo jeito, cara. Tá aqui na minha coleção, é histórico e tal. Mas depois você conseguiu essa? Não, porque também não corri atrás também. Eu falei, não, me dei satisfeito com aquele que eu consegui. Achei que tava com visual legal. Falei, deixa pra lá. Deixa quieto. Ô, Éder, eu imaginei a cena você falando agora, né? Não, mas tá tranquilo, eu tô com o outro aqui na minha coleção, tá enfeitando nisso, uma lágrima escorre do seu rosto. Quem me conhece sabe que eu não tenho mais esse problema. Felizmente, eu falo, o hobby é uma coisa que eu tenho que usar pra me divertir, não pra me estressar. A partir do momento que for uma coisa pra me estressar, cara, ele perdeu sua função, ele perdeu seu fundamento, para. Certinho. Eu falo, existe uma linha muito tênue, que eu falo que tem que tomar muito cuidado, isso eu falo nas palestras que eu faço sobre colecionismo, uma linha muito tênue que separa o colecionismo do colecionador do acumulador, entendeu? Isso é muito perigoso, entendeu? O cara que coleciona, do comprador compulsivo, entendeu? Eu acho que é assim, colecionar tem que ser uma coisa divertida, tem que ser uma coisa que é pra, que te dá prazer. A partir do momento que aquilo se torna uma obrigação, não, eu tenho que ter, o cara. E eu conheço muita gente, não são poucos, que realmente, cara, o cara abre mão de viver, que eu falo, de viver experiências de vida na prática, em muitos sentidos, pra comprar brinquedo, entendeu? Tipo assim, o cara não anda a pé, não tem carro, o cara. É verdade. Tristeza, entendeu? Né? O cara não tem seu carro, anda a pé, o cara é solteiro até hoje. É bem, sabe aquele conceito do virgem de 40 anos lá do filme? É bem aquilo mesmo. É aquilo mesmo. Só que é triste, entendeu? Mas aí que tá. Aí já passa pro âmbito patológico. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, entendeu? Eu cuido do meu. Então, assim, não, é uma peça que, assim, se eu quisesse correr atrás hoje, eu corria, achava, conseguia e tudo mais e tal. Mas, assim, eu consegui dezenas de Robins mais legais que aquele depois disso, entendeu? Mais bem feitos e tudo mais. Então, assim, fica até legal pela história que aconteceu comigo. Eu falei, isso piora. Eu consegui, eu me contentei com esse pra não dar tapa na cabeça de um pirralho. 7 anos. Você falou que usa o hobby pra se divertir. O Batman também. Quem tem aí o som de bateria pra fazer tutum? Deixa eu dar uma risada pro Carlos Albertos aqui, ó. Risada Carlos Alberto de Nóbrega pra essa piada. É, tem algum personagem, algum, seja de quadrinho, seja, sei lá, de cinema tal, que nunca saiu em figura de ação, em bonequinho, que vocês têm vontade de ter na coleção? Mas que... Homem-Aranha Noir. Homem-Aranha Noir, verdade, olha. Antes eu tinha vontade de ter a Garota Aranha também, mas ela vai sair agora na Wave desse ano, então é só questão de tempo. Aqueles quatro Homens-Aranhas da Crise de Identidade saíram? Não, bonequinho, não saiu sabia. Aqueles Heroclix, Heroclix. As miniaturas Heroclix, ali tem tudo. Ah, eu tenho duas delas também, acabei de lembrar. É, e já tem mais coisa do que eu pensei que eu tinha. Mas pra vocês, tem algum que vocês têm vontade de ter? E, tipo assim, não existe a possibilidade de ter porque nunca saiu? Ou não? Até pouco tempo eu poderia dizer que sim, agora não. Qual que era? Meu sonho realizado. Qual que era? Ah, cara, eu sou fanboy, cara, assumido, tá? Da série do Batman de 66. Ah, tá. Meu sonho era ter uma figura do Batman do Adam West. Por umas questões de licenciamentos da Fox com a Warner, com a DC e tudo mais, então isso aqui era um conceito que era quase impossível. Mas agora não, agora estão fazendo festa da uva, agora está saindo Adam West de tudo que é tamanho, formato e sabor diferente, entendeu? Os caras entraram no acordo, estão tirando atraso, então você tem figura dele de todas as variantes possíveis. É porque a Fox percebeu que ele gosta de dinheiro. Porque era a Fox que ficava empatando. Então, mas a Fox ficava empatando, né? Da Warner falou, amigo, é dinheiro que isso rende. A Fox falou, puxa, é verdade. Isso parece aquele cara, o criador lá do Calvin Haroldo, que não libera os direitos, mas nem, literalmente, nem pagando. O pessoal que gosta, quer ter um tigrezinho lá, mas não tem. É complicado. E o Mike, Mônio, algum não? Então, de imediato, cara, não. Então, vamos mudar a pergunta pra facilitar. Lembrando que eu quase comprei um bonequinho de Power Ranger por causa do Gokaiger. Então, assim, Gokaiger é da hora. Então, assim, mudando a pergunta pra... que eu acho que aí, sim, vocês vão... vão ter uma resposta, que tem algo que vocês querem muito e que tenha saído e não tem? Vocês não conseguiram? Cara, uma coleção que eu gostaria de fechar assim, que eu acho muito legal, é uma série que chama Marvel Masterworks, né, que é bem difícil de encontrar. Dioramas, cara, linda essa coleção. Cara, Eu acho que são três ou quatro cenários, né? Tem um do Aranha, um do Quarteto. São muitos, não, é verdade. Eu acho que um do Galactus, que eu me lembro assim de cabeça, acho que isso é três ou quatro no máximo. É, tem aquele monstro do Quarteto Fantástico, da primeira aparição do Quarteto Fantástico, que é do Toupeira. O Aranha com o Duende Verde e o Galactus. São essas três peças que eu me lembro. É. Aí dessas aí eu tenho só o Aranha. Eu queria muito encontrar as outras duas. Mônio, você ia falar alguma? Então, eu ia falar assim, de imediato tem três coisas que eu sempre quis muito e não tenho como ter. Pelo menos, muito difícil e vai envolver muito dinheiro, que é uma coisa que eu não tenho também. A primeira é o já citado Homem-Aranha Negro do Guerras Secretas, da Gulliver. O outro é o bonequinho do Batman com o uniforme negro do Super Powers, que, na verdade, eles pegaram o Batman normal na época do filme, né, em 89, e pintaram de preto. Sim. Simples assim. Da estrela. Posso falar que eu tive esse? Magaren, morra. E o outro é, não vou lembrar o fabricante, mas é o bonequinho do Jaspion, cara, que é a coisa mais linda do universo. Ah, o novo, né? Cara, tá pra sair um, Mônio. Eu não sei se, na verdade, isso faz questão de ser esse que você tá pensando, mas, se não me engano, aquela SH Figuarts lá, ou a Revoltech, vai lançar esse ano ainda um Jaspion. Mas vai aqui, tá no, assim, aqui no Brasil vai tá? Sim, vai chegar aqui. Hoje tem vindo muita coisa pra cá, né, cara? Então, eu acredito que vem, assim. E, na verdade, vai tá lá custando R$ 999? Não, cara. O preço, assim, eu acredito que vai estar em torno dos R$ 250. Não é os 900 aí, mas os R$ 250, eu acho. Pelo boneco que é, vale muito a pena. É, então. E se for aí a Figuarts ou a Revoltech, tem feito umas coisas muito legais. Eu não lembro exatamente agora. Eu vi semana passada, eu acho que ia ter esse lançamento. Eu sei que no final do ano passado teve um, eu acho que é da Madcon, só que aí é aqueles extremamente caros, né? Essa Madcon é tipo Hot Toys, né? É, não, então, acho que eu já vi isso aí também, mas é outro nível. É, outro nível, mas, cara, esse que tá pra sair aí é bem, bem legal. Inclusive, se é um tipo um item aí que eu gostaria de ter também. O que eu já ia comentar, que aquele da Gulliver, que era o Robocop pintado com a cabeça do Jasper, não vale. Ah, eu acho que o que eu tenho vontade de ter, que eu já falei várias vezes, é aquela coleção Soul of Shogokin, alguma coisa assim. O GX-33, que é o a nave Marveler que se transforma em Leopardon da série do Homem-Aranha. Eu preferia o Dylon, tá vendo? A Marveler, né, que ela se desdobra e transforma no Leopardon e tem, dispara os pulsos, dispara o disco na testa e vem com um Homem-Aranha grande também e tal. Essa eu tinha vontade. Vem com o Aranha Móvel em dois tamanhos diferentes. Muito legal, só que só tem lá fora, meio caro. Pois é, né? Ô, Mônio. Oi. Quando lançaram o DVD do Jaspion aqui, veio com um boneco muito bonito. Ah, esse também, esse outro que é top. Ah, aquele. esse mas, sim, tem, né? Mas tem o seu valor histórico. Se lá fora vocês pensam que ah, é uma porcaria, vai lá fora, é um exclusivo. Pro colecionador lá fora, não importa tanto às vezes a qualidade da peça, mas o contexto que a peça está sendo envolvida, entendeu? Bem. É o que veio naquela lata, não é que você tá falando? Isso, é, isso. Os meus, a minha wishlist, é o que eu falo, é um pouco mais modesta. Mas as tem algumas peças que são, a maioria vintage, coisa antiga que eu não consegui ainda, né? Com peças mais raras mesmo, tal, que são sonhos de consumo meu. Porque assim, antes, pro pessoal entender, eu falo assim, eu sou de uma época que não existia Marvel nem DC, existiam super-heróis. Então não existe essa separação, né? Ah, isso aqui é Marvel, isso aqui é DC. Não. Pra mim, assim, Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, Zorro, o Tarzan, o He-Man, o Capitão América, o Ultraman, era tudo super-herói, entendeu? Não tinha essa coisa de separar de, não, esse é um universo, esse é outro universo, entendeu? Até porque na brincadeira da gente, no dia a dia, era o crossover universal, né? Uhum. Todo mundo interagia com todo mundo. Você interagia as figuras que você tinha em mãos. Mas eu falo assim, as figuras dos personagens Marvel e DC hoje principais, né, os primeiro escalão mesmo, eu posso dizer que os principais, todos que eu gostaria de ter, eu consegui, eu tenho, né? Então, assim, meus sonhos de consumo são figuras mais antigas, mais vintage, e personagens mais clássicos, digamos assim. Então tem umas três peças que eu gostaria de ter, que eu ainda não consegui, e que eu realmente conto com a sorte, um dia, quem sabe, né, num achado, eu consiga. E não são peças tão antigas assim, né? Uma é o Tarzan, de uma linha, se não me falha a memória, o fabricante é da Playmates, é uma linha chamada Tarzan The Epic Adventures, né? Foi lançada lá fora, e você tem diversas variações do Tarzan Over Rainbow, né? O Tarzan no espaço, o Tarzan... o Tarzan matador de dinossauros, né, e tudo mais. E tem uma figura específica que é o Tarzan the Hunter, que é o Tarzan regular, o Tarzan clássico mesmo, uma action figure que eu gostaria de ter, que eu ainda não consegui. Outra que eu gostaria de ter, uma figura também meio rarinha, é do personagem Khal, o Conquistador, né, que a gente, quando era moleque, nos quadrinhos falava Khal. Tá certo, né? É o Khal, é a pronúncia correta. Personagem do mesmo criador do Conan, o Bárbaro, né, que tinha suas HQs publicadas pela Marvel também. Uma peça de uma linha própria do personagem, que foi lançada pela Toy Biz também na década de 90, do Khal Conquistador. E outra peça que eu gostaria de ter é o Fantasma, o Espírito que Anda, do Lee Falk, da coleção derivada da série animada Defensores da Terra. Alguém lembra desse desenho animado? Eu adoro esse desenho, que tinha o Fantasma, o Mandrake. Exatamente, o Fantasma, o Mandrake. Ele evocava a força dos 10 tigres, Flash Gordon, e os 7 ou 8. Próprio, exatamente. Para o pessoal que leigo não sabe, esse desenho animado, ele foi produzido pela Marvel. Para quem, sob encomenda King Features, mas é produção da Marvel Animation na época. E saiu uma linha de figuras derivadas desse filme, dessa série animada, desse desenho animado, produzida por uma empresa chamada Galoob. Infelizmente, na época, isso não havia importação para o Brasil, e nenhuma empresa no Brasil pegou os moldes para reproduzir a linha aqui no Brasil, como aconteceu com o He-Man da Mattel, o Superpowers da Estrela e tudo mais. Aí tem a linha de figuras derivada do desenho animado, Defensores da Terra. Eu queria o Mandrake e o Fantasma, até hoje eu só consegui o Flash Gordon. E o Mandrake e o Fantasma são justamente as figuras mais raras da coleção, mais difíceis mesmo de conseguir. Eu gosto do Fantasma, apesar do filme horrível dele. Ah, eu não acho o filme horrível. Disque. Então, só uma errata rápida aqui, porque eu falei do Jasper ser da Gulliver, era da Glaslit. Ah. Só isso. Glaslit, exatamente. Eu tenho o Giban e mais recentemente, depois de velho. Velho de idade, não de mental. Eu comprei uma caixa que tinha o Kamen Rider, o Spilvan e mais um dois lá que eu não lembro. Onde você acha essas coisas, cara? Eu achei na Liberdade. Eu preciso passear por lá, viu? Que legal, cara. Bom, eu sou geração mais velha, eu tenho o Ultraman da Glaslit. Aí o Jirai. O Ultraman é legal, hein? Aliás, eu tenho uma coleção só da família Ultra, cara, que também é outra paixão minha. Antes de encerrar, eu só quero pedir pra vocês aí que entendem um pouco mais desse mundo de colecionismo, né? E tem várias pessoas que estão ouvindo a gente que talvez queiram colecionar, mas não sabem muito ainda como começar e tudo mais. Queria ver se vocês podiam dar alguma dica pra essas pessoas de o que elas podem correr atrás. Hoje em dia, o que tá saindo aí que pode ser uma boa porta de entrada pra ela começar a colecionar. E dicas em geral. Eu vou falar, não é coleção... Eu vou falar porque é fácil encontrar em lojas, não sei loja física, mas lojas online. Uma coisa que eu descobri sem querer querendo, pulando de link em link, um livrinho que vem com várias miniaturas pequenas do Aranha e vários inimigos dele. Ah, eu comprei, é muito show, muito legal. Eu tenho uma também, uma bacana. Eu consegui comprar, é legal, eu já vi na internet. Então, que tem várias figuras que você não encontra nem normalmente por aí, tipo o Homem Hídrico. Exatamente, bem bacaninha, bem legal. Eles são pequenininhos, vem todos de uma vez. E custa o que aí nesse site? 50 conto você compra? Normalmente é 50. Ah, por aí. Por aí. É bonitinho. Já dá pra ficar bonito na estante. Aí depois você começa pros próximos. Os infinitos barra universo. Esse aí é legal porque ele vem um cenário pra você montar atrás, né? Exatamente. Então os infinitos barra universo também é um preço acessível. Você acha vários por aí. Ó, a dica importante que eu dou é não tenha vergonha. Se alguém vier te encher o saco, mande a merda e continue com seus bonequinhos. Exato. É, hoje tá muito fácil encontrar, assim, porque tem muito... Eu, pelo menos, participo de alguns grupos no Facebook, né? Onde o pessoal faz muita troca e venda, né? É, então, tem alguns grupos em que você consegue coisas a preço bem acessível, né? Você comentou aí dos Universe, né? Tem action que eu chego a pagar, sei lá, 20, 30 reais. A figura, ela tá aberta, né? Luz, mas vem completinho, tal. Vem com os acessórios. Então, é um bom lugar, assim, pra começar é procurando grupo no Facebook, né? Só ser bem atento em relação a procurar referência da pessoa que você tá comprando, esse tipo de coisa, né? Mas é um bom lugar pra começar. Só completando aqui a questão do livro, cara, o pessoal quiser procurar na internet, tá? Quem lançou isso aqui no Brasil foi a editora Melhoramentos, tá? Ah, sim. Foi a editora Melhoramentos em 2013. O nome do livro é Coleção Spider-Man ao Combate. O livro chama Spider-Man ao Combate. E não é difícil de achar, né? Eu vi ele várias vezes já. É só buscar no Google aí, Spider-Man ao Combate, livrarias, tipo a Saraiva e tudo mais, é bem, bem, bem tranquilo de achar, da editora Melhoramentos. Vem com, além dos cenários e tal, são 12 miniaturas. Muito bom. Mais alguma? Bom, a dica que eu vou dar é o seguinte, gente. Eu vou repetir o que eu já falei, vou bater na mesma tecla. Colecione o que você gosta, colecione pra você, porque a primeira pessoa que tem que ser feliz com a coleção é você, acima de tudo. Não se preocupe com opiniões alheias, sabe? Sempre você vai encontrar quem vai achar legal, quem não vai achar tão legal, quem vai achar muito bacana, quem não vai gostar, entendeu? Mas o que interessa é você gostar, você querer colecionar, você gostar. Segundo, não se preocupe com quantidade, tá? Ela vem naturalmente com o tempo. E com ela, o problema é que todo colecionador, seja de figuras de ação, bonequinhos, gibis, quadrinhos, não importa, entendeu? Vai enfrentar, que é a falta de espaço físico. Isso é natural. Então, é um problema que quanto mais seletivo você for nas suas escolhas, na sua coleção e tal, mais tempo você vai adiá-lo, enfrentar. Entendeu? E a questão que eu falo, preço, cara. Você vai encontrar figura desde a mais baratinha, hoje, assim, as mais baratas, você vai encontrar na faixa de R$30, até figuras de 15 mil, 20 mil reais, estátuas de resina e tudo mais. Então, tem peças disponíveis para todos os bolsos, né? Para todas. Tudo que é acessível, desde brinquedos até peças realmente focadas para colecionadores adultos, né? Hoje em dia está muito mais fácil, você tem lojas virtuais, você tem lojas físicas especializadas, né? Comic book shops espalhadas aí no Brasil inteiro, tal, que tornam mais acessível você comprar essas peças, né? Mas é o que eu falo, às vezes a paciência, você ter essa virtude hoje na hora de pegar ou comprar uma peça, ela é bem compensadora, entendeu? Então, pesquisar preço, né, buscar saber se você está comprando uma peça usada, se a pessoa está te vendendo realmente aquele preço, é justo, né, está de acordo com a peça, né? Porque tem um apelido que a gente usa de alguns vendedores que querem lucrar um pouquinho mais do que devem, são, a gente chama de scalpers. É aqueles que querem arrancar o couro da gente, né? Então, scalpers, você tem, hoje em dia, o Mercado Livre é um local que, olha, prolifera scalper que nem barata lá. É um local que eu não indico muito, hoje em dia, você comprar pelo Mercado Livre, o pessoal abusa mesmo dos preços lá. Facebook, você tem bons vendedores, eu falo, vale a pesquisa, procurar saber o histórico daquela pessoa, né, se é confiável ou não, né? Com outras pessoas que você tenha confiança para ter essa referência, né? E loja é o melhor caminho mesmo, porque você pega na mão e é acessível, você compra e tal. E sempre estão lançando coleções novas, entendeu? Olha, lançaram em 2012 a coleção de miniaturas da Eagle Moss, que eu faço, que eu acho linda, tá fazendo um sucesso sem precedentes assim aqui no Brasil. Tá sendo a porta de entrada no colecionismo de figuras para muita gente. Muita gente começou a colecionar figuras através dessa linha, mas você vê agora, saiu pela Planeta de Agostinho, o xadrez da Marvel também, que traz umas figuras mais voltadas para o público infantil, né, com um mecanismo didático para ensinar a garotada a jogar xadrez, então são peças mais simples, mas é bom o pessoal ter ciência que vão ter outras coleções, um xadrez também da Marvel, um xadrez do Batman também, que vai sair também pela Eagle Moss, saiu lá fora, isso eventualmente no futuro deve chegar aqui. Então, assim, sempre vão ter lançamentos novos, entendeu? Então, às vezes vale a pena esperar, poxa, eu queria a peça de tal personagem, entendeu? Essa tá muito cara, então vou esperar mais um pouco. Personagens do primeiro escalão, os personagens principais que eu falo, isso eles sempre vão ter, vão sempre estar lançando, né? Isso aí. E é o que eu falo, usar isso como um veículo de diversão, como uma coisa saudável, não como uma obrigação, entendeu? O colecionismo é uma coisa que agrega, que eu falo, uma das coisas que mais me agregou com o colecionismo na vida foram grandes amizades que o hobby me trouxe. Eu conheci pessoas maravilhosas, fiz grandes amigos e amigas através do colecionismo. Hoje eu escrevo para uma revista especializada sobre cultura pop, sobre quadrinhos, sobre super-heróis, que é a revista Mundo dos Super-Heróis, da Editora Europa, graças ao colecionismo, graças ao hobby. Então isso só somou coisas positivas para mim, mas sabendo ver o lado positivo da coisa. Certo, é isso aí. Muito bem, e eu queria agradecer a presença do Éder Rig, né, que aceitou participar com a gente aqui. A honra foi minha. E eu ia te pedir justamente para falar onde você contribui, né, participa. Hoje em dia você já citou o Mundo dos Super-Heróis, né? Eu escrevo a coluna Action Figures, que fala sobre bonequinhos, sobre action figures, sobre estátuas, enfim, sobre itens colecionáveis, sobre figuras e memorabilia. O nome da seção é Action Figures, na revista Mundo dos Super-Heróis, da Editora Europa. Isso qualquer banca no Brasil inteiro vocês vão encontrar. E eu tenho um blog chamado Sala de Justiça BR, o Sala de Justica-BR.com. O link está no post. Eu dou dicas sobre colecionismo, sobre lançamentos, e eu não tenho nenhum, qualquer tipo de pré-conceito com relação a linhas. Então eu divulgo desde itens promocionais de redes de fast food, cereais, coisas que eu acho bacana, ovinhos de chocolate, até hot toys, até estátuas, até colecionáveis de alto padrão. Então, assim, tudo que eu acho que é bacana, que é interessante. O que eu priorizo é o que é acessível ao consumidor brasileiro, ao público brasileiro, ao colecionador brasileiro, né? Às vezes eu acho interessante você colocar, olha, está sendo lançada determinada peça no Japão ou nos Estados Unidos, ou uma peça exclusiva da San Diego Comic Con e tudo mais e tal, mas uma coisa que não é acessível para todo colecionador brasileiro, né? Às vezes nem por uma questão financeira, às vezes o cara não tem, sabe, a manha, o acesso de chegar naquela peça. Então eu priorizo coisas que são acessíveis para todo mundo, aquilo que está na loja, aquilo que tem um site que você pode comprar. Eu divulgo também eventos, encontros. Aqui em São Paulo você tem eventos mensais regulares, né, onde o pessoal colecionador se encontra para trocar figurinhas, para expor suas coleções, expor suas artes, né, através de customizações, dioramas. Então eu acho bacana isso também, que promove uma interatividade. E aí eu fiz grandes amizades, conhecendo pessoas bem bacanas também. Então tudo que é evento relacionado e tudo mais, a gente está divulgando lá no saladejustiça-br.com e na revista Mundo dos Super-Heróis e também nas palestras que eu faço por aí quando o pessoal me convida em eventos. Certo, muito bem. Então, muito obrigado pela participação de todos e nos vemos... Ah, esqueci, quase que eu esqueço. O Tweepcast é um podcast do site aracnofan.com.br, né? A gente publica ele toda última sexta-feira do mês, mas nas outras semanas a gente tem os Tweep Views e Tweep Views Classic, que a gente fala de outras coisas lá, né? Então, é isso. Até mais e obrigado a todos. Abraço. Beijo, moçada. Abraço. Desculpa, eu tava brincando aqui.